falei Denis, não falei tênis, não confunda. Denis, DJ, Tava pensando na melhor forma pra poder falar, mas a gente já deu. O nosso lance tava bom, mas namorar, você não quer e nem erro. No fundo a gente já sabia que tava perto de acabar, mas vai durar pra toda a vida se a gente se organizar. O nosso novo normal é vral, é vral e tchau. Vral, vral, vral e tchau. Vral, vral, vral e tchau. Facinho de decorar, nosso novo normal. É vral, vral e tchau. Vral, vral, vral e tchau. Vral, vral, vral e tchau. Já pode se acostumar, nosso novo normal. Toma vral, toma vral, toma toda minha safadinha. O DJ vai te dar vral. Toma vral, toma vral, toma vral, toma não, toma vral, toma vral, toma vral, toma não, toma vral, toma vral, toma vral, toma, toma vral, minha safadinha. O DJ vai te dar vral. Toma vral, toma vral, toma vral, toma não, toma vral, toma vral, toma vral, toma não, toma vral, toma vral, toma vral, toma não, toma vral. Tava pensando na melhor forma pra poder falar, mas a gente já deu. O nosso lance tava bom, mas namorar, você não quer nem eu. No fundo a gente já sabia que tava perto de acabar, mas vai durar pra toda a vida se a gente se organizar. Nosso novo normal é vral e tchau. Vral, vral, vral e tchau. Vral, vral, vral e tchau. Facinho de decorar, nosso novo normal. É vral, vral e tchau. Vral, vral, vral e tchau. Vral, vral, vral e tchau. Já pode se acostumar, nosso novo normal. É vral e tchau. Vral, vral, vral e tchau. Vral, vral, vral e tchau. Já pode se acostumar, nosso novo normal. É vral.